Diante dos nossos olhos, contraste que o sistema gerou, resulta em miséria, fome, morte, é só terror. No secusão que deu início a essa visão, agora a revolta toma conta da pobre nação. Moça bandido da mãe que observa o filho, cabisbaixo, pensativo, se afundando no vício. Craque no cachimbo, dedo preto, dente caído, descalço, magrelo, considerado mendigo. Pai que troca a família pro boteco, cachaça, a menor prostituta levando o rango pra casa. Este é o contraste da classe pobre sofrida, que por falta de incentivo recorre pra vida bandida. Sala de aula vazia, por falta de professor, baixo salário pro menor. A rua educou, fraterna, bolsa família pros pobres, se é a esmola. Deputada contém dólar, depositado na Europa. Depois rico vem pra lá implorar seu voto. As promessas de campanha, tal santinho capota. Cadê a vacina de gripe? Pro idoso e pra criança, sem vagar no hospital. No sul não tem ambulância. Espanta o gringo que vem fazer turismo, fazer pose pra foto. Nas águas de Porto Rico é de dar dó. Ter pena de um olhar tão triste. Na senhora que criou pivete e hoje tá no crime. Cê na reprise, não vale a pena ver de novo. Um moleque de quilo esticado com vários tiros no globo. Outro que pinga fogo, viu o instinto na tela. O filho da Dona Maria morteu algemado na cela. Diante dos nossos olhos, contraste que o sistema gerou, resulta em miséria, fome, morte, é só terror. Você cuzão que deu início a essa visão, agora a revolta toma conta da pobre nação. Quantos que eu vi dando entrevista na nona algemada, porque meteu assalto, matou pilantra, safado caralho. Só vejo a cena se repetir, os irmãos no corre diário, tentando sobreviver no crime, longa metragem. Até parece um filme com várias versões. O diretor só quer ver os atores esticados no chão, no rabecão, corpo encaminhado pro legista. Depois virou mais um número pra estatística do IBGE. E o filho do governador safado, que limpa o rabo com dinheiro do estado e na maca do hospital. Mas um sofredor espancado, cheio de hematomas, feito por um rato falho. E nos barraca, lei da panela vazia, impera pai e mãe desempregado. A criança convive em meia guerra, enquanto os catador de lixo, morador de rua, sem ao menos uma chance pra trampar filhos. Sempre na luta, não precisa roubar de ninguém. Agradece a Deus por tudo o que tem. Os que tem, quer ter mais, mas tirar do povo. Isso faz um pai de família virar um criminoso cabuloso na cadeia. Cadê a reforma do acordo? Segue a evolução de povo, vira monstro. Esse é o contraste diante dos nossos olhos. Enxerga aí, cuzão, um pouco dos seus atos. Diante dos nossos olhos, contraste que o sistema gerou, resulta em miséria, fome, morte, é só terror. Você, cuzão, essa visão, agora a revolta toma conta da pobre nação. Me impressionei quando percebi os mano no ladrão. Totalmente ao contrário, alguns rouba de terno. Acredite, mais uma mãe debruça sobre o filho. Dá licença, tia, deixa nós limpar o recinto. É meme incrível, dá até dó. Os pensamentos sobrevoam, mas depois do papo, pobre percebe que sua voz decoa. Me perguntei por que o sofrimento não nos deixa em paz. Ao mesmo tempo, sente pesar no bolso alguns reais. É tipo assim, nosso povo tá vivendo na miséria. Aí, cuzão, olha pra nós, veja o contraste que impera. Governo espera sofrer, roubar, matar, botar o terror, pra depois tentar criar solução pros criminosos. Regeneração aqui é ser igual à sociedade, ter um teto pra morar, trampa, fim de semana, viagem. Alcançaremos um dia sua vida boa. Por enquanto é só contraste, mas aí Deus abençoa. Diante dos nossos olhos, contraste que o sistema gerou, resulta em miséria, fome, morte, é só